Eu só quero que você volte antes que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes que esse planeta suma. Eu tenho que sair, eu tenho que seguir. Estrela por estrela e procurar aonde a luz é forte, tão forte que cega. Lá onde o olhar não mira, navega. Lá onde a luz é forte, tão forte que cega. Lá onde o olhar não mira, navega. Luminoso mar. Você volte antes que esse planeta suma. Eu só quero que você volte antes que esse planeta suma. Eu tenho que sair, eu tenho que seguir. Estrela por estrela lhe procurar. Tão forte.